Salmo 29. Todos encontraram? Tributai ao Senhor, ó Filho dos Poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adore o Senhor vestido de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Meu Deus, eu sou grato a Ti, Pai, nessa noite, pela vida de cada um dos Teus filhos, Pai, pela vida do pastor Nemi, que preside, Pai, esse setor, pela vida do pastor José Rocha, daquela congregação de Vila Paulina, pastor José Américo, a qual eu congrego. Pela vida do Sérgio, do Adailto, do Raí, que veio lá de Pirituba, e de Franco da Rocha. Pela vida de cada um dos teus obreiros que estão aqui nessa noite. Meu Deus, eu te louvo pela vida, Pai, de cada servo e serva tua. Pai, toma-me nas tuas mãos nessa noite. Usa-me como atalaia, lamanura bacachura managaia, para a glória do teu nome, Pai, porque tu és fiel. Tu sempre, Pai, me ouve. Ouve-me te como managachura e anda labacaia. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Podemos tomar assento, amados? Quero falar alguma coisa nessa noite, subordinado ao tema as três manifestações da glória de Deus. Repita comigo: as três manifestações da glória de Deus. Irmãos, eu passei muito tempo tentando descobrir o que é glória. Desde quando era novo convertido ao Senhor, os irmãos falavam: a glória de Deus está descendo. E estudando um pouco, a palavra glória no hebraico é kabod. Do grego é doxia. Do latim é a manifestação do esplendor da presença de Deus. Glória também significa honra, presença, poder e majestade. Glória é uma palavra que traduz a dignidade de ser Deus. É por isso que nenhum homem aqui, mortal na terra, é digno de glória. Deus, usando a boca do profeta Isaías, em Isaías 42:8, ele diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome e a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Só Ele é digno de glória. Por mais que conheçamos pessoas que servem ao Buda, o príncipe Siddhartha, ah, mas ele fez um gesto bonito, ele vivia em um palácio, ele saiu do palácio porque ele não conformava dos pobres viverem naquela miséria e ele ter tudo. Ah, ele não é digno de glória. O Buda morreu e não ressuscitou. Ainda que alguém fale: mas eu sou do confucionismo. Confúcio criou o confucionismo. Confúcio morreu, mas não ressuscitou. Mas eu sou testemunha de Jeová. Que Alistair Russo fundou as testemunhas de Jeová. Que Alistair Russo morreu, mas não ressuscitou. Joseph Smith fundou o mormonismo e muitos seguidores dizem: esse aí é o verdadeiro profeta. Morreu, mas não ressuscitou. Alguém diga, mas nós vamos reencarnar. E segue, são kardecistas. Ao Allan Kardec é o máximo. Morreu. Alguém disse que reencarnou aí, mas minha Bíblia diz que não. Alguém diz: ah, o marxismo é o máximo, criado por Karl Marx. Karl Marx morreu, era filho de judeus, mas não ressuscitou. O digno de glória é aquele que morreu, mas no terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E ele apareceu a João na ilha de Pátimo e disse: João, eu fui morto, mas agora vivo e tenho em minhas mãos a chave da morte e do inferno. Eu sou Alfa, eu sou Ômega, eu sou a resplandecente estrela da manhã. Ele é as vestes de pele que cobriu Adão, ele é o sacrifício de Abel, ele é a arco, arco-íris de Noé, ele é o cordão dele de Abraão, ele é os poços de Isaac, ele é a escada de Jacó, ele é a nuvem durante o dia, ele é a coluna de fogo durante a noite, ele é as visões de Daniel, ele é o rio da vida de Ezequiel, ele é a cidade de refúgio para Moisés, ele é a cidade pérola de João, ele é o quarto homem da fornalha, ele é a rocha ferida no deserto, ele é o anjo do concerto, ele é o salvador, ele é o abençoador, ele é o curador, ele é o batizador do Espírito Santo. E quantos têm glória para ele, adore, adore, adore. Shakamandakasha. Só ele é digno de glória. A primeira manifestação da glória de Deus aconteceu no Monte Sinai, aquele monte de 2.800 metros de altura, onde o grande patriarca Moisés registrou no segundo livro Pentateuco, no Êxodo capítulo 19, verso 16 ao 19, que está escrito assim: ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos e uma nuvem espessa sobre o monte. E ouviu-se um sonido de buzina muito forte, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Nisso todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a glória subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia fortemente, e crescendo o sonido da buzina cada vez mais, Moisés falava e Deus lhe respondia por uma voz. Quando a glória de Deus descia no monte Sinai, acontecia sete manifestações: trovões, relâmpagos, uma nuvem espessa, sonido de buzina muito forte, o monte fumegava, fogo e terremoto. Quando Deus se manifesta em glória, o enfermo é curado, o triste recebe alegria, o cego recebe visão, o morto ressurge. Quando a glória de Deus se manifesta, há um ardor no coração, ninguém consegue ficar de boca fechada, porque está sentindo a glória do Senhor se manifestando no meio da igreja. O Senhor Jesus diz em João 12, 24 e 25, com seus lábios sacrossantos: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Em uma pirâmide egípcia, em um túmulo faraônico, colocaram alguns grãos de trigo e ficaram ali por milênios. E um certo dia tiraram aqueles grãos de trigo dali. E só quando tiraram dali aqueles grãos de trigo, que ele passou pelo processo da morte, foi que o grão de trigo deu fruto. E para que o grão de trigo dê fruto, dê a flor de farinha para ser oferecida a oferta de manjares ao Senhor, que o povo de Israel oferecia, ele passa por 6 etapas, por 6 processos. O primeiro passo do grão de trigo é o passo do desaparecimento. Repita comigo: desaparecimento. Quando ele desaparece, quando ele é coberto de terra, quando não é mais visto, então dá muito fruto. Pegam-se ele, enterram ele, cobre ele de terra, aí ninguém vê ele. É o primeiro passo. Não queira se amostrar. Eu sou, eu posso, eu faço. Ah, eu! Joga esse eu debaixo da terra, deixa a glória de Deus resplandecer na tua vida. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo sobre ti. Alabando Ramanagashai. O segundo passo do grão de trigo é o passo da transformação. Verificou-se que tão logo o grão de trigo caindo na terra e coberto, começa uma transformação química. Quando você se esconde debaixo das asas do Todo-Poderoso, há uma mudança espiritual na tua vida. Há uma transformação na tua vida. É o segundo passo. Terceiro passo é o passo da ampliação. Você já está coberto, já está sendo transformado, agora vai se ampliando, adquirindo experiência com Deus. Experiência com Deus. Você vai tendo visão das coisas celestiais. O quarto passo é o passo do rompimento. O grão de trigo que morreu e continua debaixo da terra começa a romper. Começa a romper. Vai se enchendo de graça. Deus vai fortalecendo, vai dando sabedoria. Urakamanagar, vai derramando os dons espirituais. E vai rompendo. O quinto passo é o passo do enraizamento. Porque quando ele começa a romper, tem que lançar raiz para baixo. O grão de trigo lança raiz para baixo. Humilhação, oração, jejum. Vai lançando as raízes para baixo. Ele pode, ele tem, ele faz, ele sabe, ele é fiel, ele é poderoso. Eita, camaná! O sexto e último passo é o passo da ressurreição. Já passou pelo passo do enterro, foi enterrado, foi coberto. Já passou pelo passo da transformação, da ampliação, do rompimento, do enraizamento. Agora é o passo da ressurreição. E depois que ele cresce, fica aquela coisa bonita, é colhido, aí é o, passa pela moagem, tem que moer ele, para ele tornar flor de farinha, para que seja aceito o sacrifício de flor de farinha, o sacrifício de manjares. Mas eu passei por tudo isso, ainda vou passar pelo moinho? Deixa Deus te moer, porque a glória de Deus vai resplandecer na tua vida. Abadagaxá, nagaxor, abadagaxá. Esses são os passos do grão de trigo. A primeira manifestação da glória do Senhor. A segunda manifestação da glória do Senhor foi aquela que acompanhou o povo 40 anos no deserto. O tempo de viagem seria apenas de 11 dias. Diga comigo, 11 dias. Mas diga, mas na verdade foram 40 anos. Deus desviou o seu povo do caminho dos filisteus. Nem sempre Deus leva pelo caminho fácil, mas Deus dá poder para passarmos pelo caminho mais difícil. Ah, eu não aguento mais, meu Deus, por que só comigo? Eu não aguento mais, está difícil demais. Deus dá poder para passar pelo caminho mais difícil. Eu não vou aguentar, Deus dá poder para passarmos pelo caminho mais difícil, porque Ele está conosco. E fala, se é verdade, erga tua mão e adore, adore, adore. Se você tem motivo para adorar Ele, adore agora. Shakamanagai. Êxodo 13, 21. Nos diz a Bíblia, e o Senhor ia diante deles. Deus tirou com mão forte, braços estendidos, o povo do Egito, que passou 430 anos ali, escravizados. E através dos milagres que Deus fazia, muitos acompanhantes que viram a glória do Senhor, viram a manifestação do Senhor. Ah, nós vamos com vocês, porque sabemos que Deus é com vocês. O Senhor peleja por vós. E esses acompanhantes trouxeram problemas. Tem muitos acompanhantes que não fazem parte da igreja invisível, a igreja do arrebatamento. Mas esses acompanhantes no meio do caminho vão contemplar a glória de Deus, e muitos vão ser transformados, porque Deus tem poder para fazer coisas impossíveis. Deus tem poder para fazer coisas tremendas. A própria presença de Deus ia com eles. 600 mil pessoas, fora mulheres e crianças, quase 2 milhões de pessoas. Imagine o tamanho dessa nuvem. E ainda no deserto. Nuvem no deserto. O ciclo da água na natureza diz que as águas dos mares, rios e lagos evaporam-se, dando origem às nuvens que se precipitam como chuva. Que estão os mares no deserto? Lagos, rios, que nuvem era aquela? Eu quero ouvir a igreja dizer a glória de Deus. Que nuvem era aquela? Que nuvem era aquela? Lamanaga, protegendo o povo do calor do sol de dia, e a nuvem como a coluna de fogo à noite, aquecendo o povo. A providência de Deus vai chegar no teu lar, vai chegar na tua vida. Araba da Caxai. A nuvem era a glória de Deus entre o povo. Moisés passou 40 dias no monte orando, e o povo ficou incomodado. Mas cadê o Moisés para falar de Deus para nós? Vamos tirar esses brincos, esses pingentes, que vamos fazer um bezerro de ouro para adorarmos. E fizeram aquele bezerro de ouro. Quando Moisés desce tão feliz do monte, com as tábuas da lei, Moisés olha aquilo e fica indignado. Quebrou as tábuas da lei. E disse: quem é de Deus, venha. E veio. Muitos não quiseram vir, ficaram em suas tendas. Quase 3.000 pessoas não vieram, não se arrependeram. E Moisés disse: olha, pegue a espada, afia a espada, irmão mata irmão, pai mata pai. Olha, quem não veio, esses idólatras vão ter que morrer, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. A glória de Deus já acabou. Caiu ao fio da espada quase 3.000 pessoas. E Moisés agora conversa com Deus: oh Deus, perdoa esse povo, ou senão risco o meu nome do livro da vida. Deus diz: esse povo é obstinado, esse povo tem um coração empedernido, um coração duro como pedra, esse povo me rejeita. Olha, Moisés, tem uma coisa: a minha presença não vai mais contigo. Coisa triste é quando o homem anda sem a presença de Deus na vida. Coisa triste é quando um obreiro, ou um obreiro, um irmão, uma irmã, anda sem a presença de Deus na vida, sem a glória de Deus na vida. Oh, que Deus tenha misericórdia e que você reconheça que a glória de Deus, a presença de Deus, tem que fazer-se na tua vida. E calamanaga. Agora Moisés disse: Senhor, tem uma coisa, eu falei para o teu povo que a tua presença não vai conosco, teu povo está triste, não quer levantar acampamento, não quer ir não. O Senhor disse: olha, eu vou mandar um anjo. Então tá bom, a minha presença vai contigo. Ele falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça. Quantos querem a presença de Deus na vida? Você já tem, irmão. Se você entregou para a vida, para Jesus, a presença de Deus já é na tua vida. Já é contigo, Remanagai. Já é contigo, Rimais. Fica até que faz. Moisés agora pega a tenda dele e leva para longe do arraial. Isso os irmãos lê depois, Êxodo 32, 33, 34, os capítulos. Leva para longe do arraial a tenda e o povo em pé nas suas tendas olhando. Viu Moisés de costas. Moisés armou a tenda ali e quando Moisés adentra na tenda, aquela nuvem de glória pousa por cima da tenda. E Deus falando com Moisés. E quando o povo contemplou, o povo se inclinou. E o povo disse: eita, a glória de Deus está descendo ali. O povo inclinou. Quando a glória de Deus desce, o povo tem que saber que Deus tem algo tremendo a realizar. Agora Moisés conversa com Deus. Deus conversa com Moisés. Depois Moisés sobe ao monte novamente. E Deus mandou Moisés levar duas tábuas, duas pedras, para que ele escrevesse os 10 mandamentos novamente. E Moisés foi. Passou mais um tempo no monte, 40 dias e 40 noites. Quando Moisés desce do monte com as tábuas, as novas tábuas da lei, o povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Brilhava como o sol. Eu estou vendo o rosto da igreja. A experiência é o particular com Deus que te enche da glória. E a glória não é tua, a glória é de Deus. O louvor é de Deus. Se Deus te usa e tu oras e o enfermo é curado, a glória de Deus. Se tu pregas e Deus te usa, a glória de Deus. Se tu cantas e Deus te usa no louvor, a glória de Deus. Se tu andas, se tu vai, se tu vem, se tu dorme, se tu acordas, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Erga tua mão e fala: a glória é dele, a glória é dele, a glória é dele. Levante a tua mão e adore. Um minuto, adore a Ele. Aí Deus ordena para fazer o tabernáculo. Aí foi feito o tabernáculo. Bezaliel fez o tabernáculo. E no tabernáculo, os irmãos sabem que haviam três divisões: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio tinha o altar do holocausto. No pátio tinha a bacia de bronze. No lugar santo tinha a mesa dos pães ázimos, tinha a mesa de incenso e tinha um candelabro. No lugar santíssimo tinha a arca do Senhor. O povo só poderia ir até o pátio. E quando ele chegava no pátio com sacrifícios, eles entregavam os sacrifícios ao sacerdote. O sacerdote lavava as mãos e os pés e oferecia o sacrifício a Deus. Sacerdote só poderia ir até o lugar santo. O sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava e adentrava no lugar santíssimo, onde estava a arca. Ali amarrava-se uma corda nele, umas campainhas, ele ia adentrando. Tim, tim, tim. Se parasse a campainha, podia puxar que o camarada estava morto, estava em pecado. Ele entrava. Tem muito obreiro que a campainha não toca mais, não glorifica, não sente mais nada, está seco. Ourikama nagashura managaia. Deus vai renovar. Emas tu que faz. Deus vai renovar! No pátio havia luz natural, a luz do sol. No lugar santo havia a luz do candelabro. No lugar santíssimo, onde estava a arca tinha 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de altura, 75 centímetros de largura. Havia um propiciatório de ouro que servia de tampa para a arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei, o cajado de Arão e a concha de ouro que o povo apanhou maná no deserto. A concha fala-nos da palavra. Maná, palavra. O cajado fala-nos da repreensão, exortação. As tábuas da lei nos fala da lei do Senhor em nossas vidas. Por cima do propiciatório havia dois querubins da glória que faziam sombra sobre o propiciatório. Se no pátio havia a luz do sol e no lugar santo havia a luz do candelabro, por que que não havia luz nenhuma no lugar santíssimo e os querubins faziam sombra sobre o propiciatório? Que luz havia lá dentro do lugar santíssimo? Não era outra luz, senão a glória, o Shekinah de Deus. O Ramana, a presença de Deus. Esta glória que eu estou sentindo aqui nessa noite, essa luz que eu estou vendo aqui nessa noite, é uma glória sobrenatural, é uma luz sobrenatural. Oh, Rabacharamanagaia, sabe por que você está aqui nessa noite? Gente que vem até de Franco da Rocha, de Pirituba, vocês que vieram aqui da região, estão aqui nessa noite, meus amados. Oh, glória a Deus, é porque sabe que Deus é fiel e Ele manifesta a sua glória. Nesse frio você deveria estar dormindo agora. Mas o crente de uma igreja sobrenatural é diferente. Quando ele começa a se arrumar para vir para a igreja, isso é luz sobrenatural. Porque a luz natural, o camarada fala, eu vou chegar na igreja lá e o irmão vai cantar três hinos da harpa lá, vai ler a palavra, vai dar a palavra e vai acabar o culto e eu vou voltar para casa mesmo. Eu não vou mais não, vou dormir. a luz sobrenatural, irmão, tá certo, eu tenho que consertar minha vida, porque quem sabe Deus vai usar alguém em profecia, Deus vai usar alguém em revelação, ah, Deus fala naquela igreja, Deus usa o pastor, Deus usa os obreiros, eu tenho que consertar minha vida. Oi, Jacumé, meu Deus, o que é que tu vai fazer na igreja hoje? O senhor vai usar alguém? O senhor vai arrebatar alguém? Alguém vai? O que vai acontecer? Isso é luz sobrenatural. Os crentes ficam em expectativa quando há luz sobrenatural na igreja. Oh, essa luz, ela paira aqui nessa noite. Essa glória paira aqui nessa noite. Ramanagandaramanagai, Shakamanagaya, Uivavaka. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6,14: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Oh, a glória de quem? A glória de quem? A glória de quem? Então abra a tua boca e glorifique a Ele nessa noite. A terceira manifestação da glória do Senhor aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 5, versos 13 e 14. Aconteceu no templo salomônico. Está escrito assim: quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazer ouvir uma só voz, em fazer ouvir uma, porque se alguém querer atrapalhar, querer colocar outras vozes no meio, não dá certo. Tem que ser um só objetivo, união, um alvo. Eu vou com ele, ele vai comigo. É igual o irmão da metalúrgica. Todo dia de manhã ele chegava na metalúrgica e gritava: eu estou nele e ele está em mim. O pessoal colocou o apelido dele: eu estou nele e ele está em mim. Aí ele chegava: oh, eu estou nele e ele está em mim. Ele falou: eu estou nele e ele está em mim. Aí o chefe dele falou: esse cara é doido. Por que que você diz todo dia aqui, já tem 3 anos, você falando que eu estou nele, ele está em mim, o pessoal fica tirando sarro da sua cara? Ele, vamos ali na fundição que eu vou lhe mostrar uma coisa. Chegou na fundição, pegou um ferro, colocou no fogo, colocou as luvas de amianto, colocou o alicate, botou o ferro no fogo, demorou e tirou o ferro. Aí o fogo estava no ferro, o ferro estava no fogo, vermelho. Ele falou: o fogo está no ferro ou o ferro está no fogo? Ele falou: aí o ferro está no fogo e o fogo está no ferro. Ele falou: então não discuta, eu estou nele e ele está em mim. Crente que anda com a presença de Deus na vida, está nele e ele está em você. Você está nele e ele está em você. Uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. Tem gente que não agradece mais a Deus pelo dia que Deus deu, pela esperança da salvação. Você está aqui, agradeça a Deus porque Ele te livrou de muitos laços. Quem sabe se você não entregasse a tua vida ao Senhor, você nem aqui estaria mais. Estaria 7 palmos debaixo da terra. E quem sabe lá se não tinha nem esperança mais da salvação. Mas você está aqui, adore a Ele, agradeça a Ele. É porque Ele é na tua vida e tu está com Ele. We must be careful. E quando levantavam a voz com trombetas e címbalos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque Ele é porque a sua benignidade dura para... Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor. Quando nós falamos, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre, aí a glória de Deus desce. Deus não aguenta, Deus não resiste um povo que adora o seu nome, Deus não resiste um povo que reconhece que Ele é Senhor, Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de majestade, de poder. Shakamanagarabashai, Ele é digno. De modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu toda a casa. Shamanagai. Quando louvamos ao Senhor e adoramos a Ele, a glória do Senhor se manifesta em toda a casa. O profeta Isaías, ele teve uma experiência com a glória de Deus. No capítulo 6 de seu livro, ele começa escrevendo: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória de Deus. Serafins, no hebraico, que significa ardente ou queimar, também consumir com fogo. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, sinal de reverência na casa de Deus. Tem muita gente que não tem uma reverência na casa de Deus. Entra para fazer negócio, entra mascando chiclete, coloca o chiclete debaixo do banco. Aí quando o irmão vai limpar, está cheio de chiclete debaixo do banco da igreja, falta de reverência, conversando, não presta atenção. Que palavra foi hoje, irmão? Ah, foi Marcos 30. Marcos só vai até 16, irmão. Labakamanaga, Shuramakamanaga, Shamanai Pitetepa. Com 2 cobriu os pés, sinal de prudência na presença de Deus. Seja prudente. Com 2 voavam, sinal de adoração. E quantos vieram aqui para adorar a Deus? Eu quero conhecer quem veio aqui adorar Ele. Então adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore, adore. Shamanagandarabashandarabagai. Ui, kamana. Aleluia. Olha, irmãos, antes de Isaías contemplar a glória de Deus, ele já era profeta e tinha profetizado no capítulo 5, verso 8, verso 11, verso 18, verso 20, verso 21. Ele tinha profetizado 6 ais. Capítulo 5 de Isaías, verso 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habite sós no meio da terra. Isaías 5:11. Ai dos que levantam cedo para correr atrás de bebida forte, e continua até a noite, até que o vinho se esquente. Isaías 5:18. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e os que pecam como com tirantes de carro. Isaías 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam de bem e o bem chama de mal. Isaías 5, 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Isaías 5, 22. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Isso foi antes de contemplar a glória de Deus. Ele já era profeta. Ai, ai, só paulada no povo. No capítulo 6, verso 5, quando ele contemplou a glória de Deus, ele disse: então disse eu, ai de mim! Aleluia! Tem gente que só sabe bater, mas quando Deus chega para ele, ele tem que baixar e falar: ai de mim, Senhor! Ai, chamar! Pois estou perdido, eu vou morrer. Meus olhos viram a glória do Senhor. Eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos, era pecador igual os outros que ele mandava se converter. Ai de você, ai de você, mas fazia a mesma coisa. Mas quando o Senhor chegou a dele, ouve-me, canta lá, baixai. Ah, quando o homem tem um encontro com Deus, a vida dele é transformada. Oh, aleluia! Seis coisas aconteceram com o profeta Isaías. Depois que ele contemplou, ao contemplar a glória de Deus. Isaías 6:1. Primeira coisa que aconteceu, ele teve privilégio, ele foi privilegiado. Ele disse: eu vi o Senhor. Segunda coisa que aconteceu com ele, ele estava convicto. Verso 5 a parte A. Ai de mim. Estava convicto. Terceira coisa, estava consciente de quem ele era. Verso 5 a partir de 1. Sou um homem de lábios impuros. Quarta coisa, ele foi purificado através da brasa do altar. Verso 7 a partir A. Quinta coisa, ele foi perdoado. Seu pecado foi perdoado. Verso 7 a partir B. Sexta coisa, ele foi atencioso. Ele ouviu a voz do Senhor. Verso 8. Quem tem ouvido, ouça. Porque o Espírito diz à igreja. Você está ouvindo a voz de Deus? Isaías foi beneficiado. Ele ganhou 66 livros na Bíblia, que se dividem em duas partes. O irmão sabe que a Bíblia tem 66 livros. O Velho Testamento, 39 capítulos. Novo Testamento, 27 capítulos. Isaías ganhou 66 capítulos na Bíblia. 39 capítulos fala de punição ao pecado. E 27 capítulos falam de misericórdia e perdão. O Velho Testamento fala da lei e o Novo Testamento fala da graça. Deus dividiu até os 66 capítulos como o Velho e o Novo Testamento. Isso é chamado de mini-Bíblia, porque ele contemplou a glória do Senhor. Quantos já contemplaram aqui nessa noite a glória de Deus? Agora, teve algumas pessoas, já estou finalizando, que queria ser glorificado. Está na Bíblia, irmãos. Daniel 4, 29 ao 31 está escrito: ao cabo de 12 meses, quando passeava sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a minha morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na sua boca, quando caiu uma voz do céu: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Deus divide o céu, divide a glória dele, não divide com ninguém, não. Deus preparou lugar para nós no céu, mas a glória é dele. A glória é dele. A glória é dele. Quem quer ser glorificado, cai por terra, porque a glória é dele. A glória é dele. Nabucodonosor sai do palácio real e da sociedade e começa a portar-se como animal, porque queria ser glorificado. Esse é o preço que paga. Tem muita gente que começou bem, que era uma bênção, e depois achou que era ele. Ah, mas eu, quando eu prego, ah, quando eu canto, ah, vai sair, porque a glória de Deus A glória é de Deus. Herodes, Agripa foi comido de bicho. O pessoal fala comido de bicho. Aí um irmão perguntou para mim: irmão, que bicho que comeu ele? Foi leão? Foi verme. A Bíblia fala que foi verme. Eu pensei que era um leão. O povo fala que foi comido de bicho. Ou um jacaré. Não, irmão, foi verme mesmo. A Bíblia fala em Atos 12, 21, 22, 23. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e dirigia-lhe a palavra. E o povo exclamava: é a voz de Deus. Isso aí é Deus, não é homem não, é a voz de Deus. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus. E comido de vermes, expirou, morreu. Porque não deu... recebeu a glória que era de Deus. Esse aí é Deus. Ah, sou eu mesmo. Rapaz, mas tu, sou eu. Não, é Deus. É a misericórdia de Deus. É o Senhor na minha vida. Ora, cavalo, xaraba. É pra glória de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônica 26, a palavra de Deus nos mostra que Uzias, como homem, foi um homem abençoado por Deus. Olha os resultados do rei Uzias. Tinha habilidades bélicas, era reconhecido por outros reis, foi um ótimo construtor, era amante da agricultura, as pessoas queriam segui-lo, foi um inventor impressionante. Uzias era um homem de visão. A construção de Elote e Eliate significava um período de grande expansão para o povo judá. Nunca o reino do sul teve uma expansão tão grande. Nunca o povo foi tão rico depois da separação dos reinos. Nunca houve tanta fartura na agricultura. Nunca houve tanta paz, tanta bênção. Mas quando Uzias entrou no templo e falou: agora não precisa mais de sacerdote, deixa que eu faço tudo, não era o lugar para ele. Deus coloca você em um lugar, não queira ir para outro, não queira tomar uma coisa que Deus designou a outro fazer. Se Deus te chamou para algo, fique naquilo que Deus te chamou, não queira inventar coisa, deixa que Deus vai te usar na simplicidade, deixa que Deus vai te usar do jeito que tu és. Ah, mas eu não... Deus vai capacitar, mas Ele vai te usar do jeito que Ele te chamou. Tivemos grandes marcas, como Policarpo, que com 86 anos, nega aí, diz que César é Senhor, ele não. Eu servi ao Senhor há 86 anos, ele nunca me negou. Eu não vou negar ele. Colocar ele numa fogueira, milagrosamente, a fogueira não queimou e furaram ele com punhal, deram várias punhaladas. Quando mataram ele, aí queimaram o corpo dele. Mas ele não negou. Ele não negou. Ele não deu a glória que era de Deus a outrem. Se a glória de Deus é ele que é digno de glória. Se a glória de Deus é ele que é digno de glória. Só o Senhor é digno de glória. É o que está escrito em Isaías, só para finalizar. Isaías 40, 15, 16, 17. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó moído das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. São por ele reputada menos do que nada. Como coisa vã, grande é Deus, tudo é criatura, só Deus é criador, Ele que é o grande, Ele que é o grande. Se você receber o título de filho de Deus, adore a Ele, porque tem muita criatura por aí querendo ser maior que criador, mas nós somos filhos de Deus e sabemos que na nossa vida Ele é maior, Ele é maior, e a glória é dEle. Adore, adore, adore, adore, adore, adore, a glória dEle, a glória dEle, a glória dEle. Arabaxandarabanagaxandarabagá.